Bom dia, aqui é a Bárbara do Filhos, Desafios e Ministério. E hoje a gente vai dar sequência à leitura do livro Mães em Oração, livro da editora Thomas Nelson, autora Isis Regina. Hoje falaremos sobre reconhecimento. Que tal conhecê-los outra vez? Por causa dos afazeres, da luta do dia a dia, por estarmos mergulhadas e envolvidas com os nossos problemas, de vez em quando deixamos enxergar os nossos filhos. Ficamos tão concentradas em milhares de exigências da nossa vida que acabamos nos esquecendo de prestar atenção em nossos filhos. Nós os levamos para a escola, preparamos refeições para eles, supervisionamos suas atividades, mas não paramos para ter uma conversa de verdade com eles. A palavra reconhecimento significa conhecer outra vez, ou ver de novo. Reconhecer nossos filhos não é difícil, é simplesmente uma questão de reservar tempo para prestar atenção neles. Nossa atenção por si tem o poder de sustentá-los e reconfortá-los, dando segurança e estímulo para a vida. Se dedicarmos atenção de verdade aos nossos filhos, escutando o que dizem quando nos procuram, vendo o que fazem, descobrindo o que estão sentindo, vai ser muito mais fácil avaliar suas dificuldades e seus sucessos enquanto eles aprendem como trabalhar para atingir um objetivo. Quando dedicamos mais atenção, podemos discernir qual é o momento certo para deixá-los fazer o esforço por conta própria ou de estender a mão para ajudá-los. Essa função é nossa e Deus não vai fazer isso por nós. Vamos prestar mais atenção aos nossos filhos, pois se eles sentem que estão sendo reconhecidos, seguramente vão aprender o quanto é bom ter um objetivo e é nesse momento que Deus poderá fazer parte dele. Amém? Bom dia e até amanhã!